Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Roncando para a Ruína. A Marilda bem que tentou matar o marido, o Orestes, para ficar com a sua herança. Mas uma boa dose de arrependimento fez com que ela nunca conseguisse levar o plano até o fim. Só que, às vezes, a vontade volta. Orestes! Orestes! Orestes, acorda, Orestes! O que foi, Chuchuzinho? Que foi? Que foi o Chuchuzinho aqui não consegue dormir por causa do seu ronco? Oh, perdão, amor. Perdão. Não precisa pedir perdão, é só não roncar mais. Ah, e como eu faço isso? Vira de lado, sei lá. Assim, docinho? Assim tá bom. Agora eu espero sinceramente poder dormir ao menos umas... Orestes. Ah, o que foi? O que foi que aconteceu? O que foi? Adivinha. Ronquei. Pelo visto, você é capaz de roncar até debaixo d'água. Mil desculpas, meu amor. Mil desculpas. Para de se desculpar e me deixa dormir, pelo amor de Morfeu. Claro, meu amor, claro. E se depender de mim, eu nunca mais... Não é possível. Ele consegue roncar no meio de uma frase. Assim, no outro dia... Bom dia, amiga. Só se for pra você, que conseguiu dormir a noite toda. Por que essa cara derretida? Derretida de sono. Ou insônia, né? O ronco do Orestes não me deixou pregar o olho durante a noite inteira. Que chato, né? Bastante. E imaginar que se você tivesse aquela cama só pra você... Não começa, Silvinha. Começar o quê, amiga? Você sabe muito bem. Pode ficar tranquila, que eu não vou mais te estimular a matar o seu marido. E depois, você não tem talento de assassino. Isso mesmo. Eu prefiro ser uma mulher infeliz, casada com um homem que ronca a noite inteira, um homem que tem uma fortuna, mas que prefere doar todo o dinheiro para uma entidade filantrópica me deixando morar aqui neste casebre de subúrbio. Prefere mesmo? Prefiro, Silvinha, já falei. Tudo bem. Não está mais aqui quem falou. Assim, naquela madrugada... Não é possível, meu Deus. Esse homem engoliu uma britadeira. Tá decidido. De hoje o Orestes não passa. Passa tempo, tic-tac, tic-tac. Passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac. Vai-te embora, passa tempo, bem... Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Roncando para a Ruína. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Oh, olhos da Marianita são verdes, gordura e limão. Estes são números de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com Nuno Miguel, no Canal 1. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à antena web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Everything but the kitchen thing. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen thing. Com Sean Klein no Canal 1. Há várias formas de dar a volta ao mundo. De avião. De barco. A nado. Ou até a pé. Mas o melhor mesmo é dar a volta ao mundo com Der Adlerflugmix. Um programa com apresentação alemã, onde durante 120 minutos, Adlerflug traz um pouco de tudo, com especial incidência nas músicas da Alemanha, Holanda e Dinamarca. Fica a conhecer um pouco mais do que se ouve e se faz, um pouco por cada parte do nosso globo. Der Adlerflugmix. Aos sábados, das 11 às 13 horas, com Adlerflug no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Áries. Cissa Guimarães é também do seu signo de Áries. Meu amigo, minha amiga, seu coração está precisando de novidades e aventuras. Portanto, não perca tempo e aproveite as vibrações positivas desse dia. Não dispense convites, pois eles poderão lhe proporcionar momentos de muita diversão e alegrias. Sua cor para hoje é ouro e o 9 é o seu número de sorte. Touro. Herbert Viana é também do signo de Touro. Hoje seu carisma está poderosíssimo. E se souber tirar proveito de todas as boas oportunidades que surgirem, você será muito feliz. Procure conhecer as verdadeiras qualidades das pessoas com quem convive e não se esqueça de que ninguém é perfeito. Sua cor para hoje é branca e o 14 é o seu número de sorte. Gêmeos. Marília Gabriela é também do seu signo de Gêmeos. Se você já tem um relacionamento gostoso, este é o dia indicado para transformá-lo em algo mais sério, como, por exemplo, noivado ou casamento. Olha, não perca mais tempo, demonstre de uma vez por todas tudo o que sente. E olha, seus familiares irão apoiar sua decisão, portanto não se preocupe. Sua cor é vermelha e o 50 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Dira Paz é também do signo de Câncer. Este dia será de muitas alegrias, mas é aconselhável não exagerar na dose, pois você poderá perder o controle das coisas e acabar criando problemas com a pessoa querida. Por isso, fique de olhos bem abertos. Sua cor é azul celeste e o seu número de sorte é o 10. Leão. Rodrigo Santoro é também do signo de Leão. Hoje você pode contar com a sorte, principalmente nos assuntos de amor. Sabe por quê? Sua capacidade de separar o joio do trigo fará com que atraia pessoas que realmente se interessem pelo que você é. Por essa razão, aproveite ao máximo este dia. Sua cor para hoje é creme e o 2 é o seu número de sorte. Virgem. Glória Pires é também do seu signo de Virgem. Virginiano, virginiana, passe um tempinho olhando mais para dentro do seu coração e deixe de lado as coisas que não deram certo. O que você realmente precisa fazer é curtir os seus momentos de alegria com as pessoas que te dão valor. Sua cor é lilás e o 40 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Eliane Giardini é também do signo de Libra. Sorria e deixe as correntes favoráveis se aproximarem de você. Hoje, as portas da alegria vão se abrir a seu favor. Acredite mais nas suas qualidades. E olha, tudo o que sempre idealizou poderá acontecer. Este é o seu dia de sorte. Portanto, saiba aproveitá-lo. Sua cor para hoje é marrom e o 38 é o seu número de sorte. Escorpião. Natália Lage é também do signo de Escorpião. Sua beleza natural vai estar super destacada no decorrer do dia e você deve se soltar um pouco mais para realizar tudo o que pretende fazer. Hoje, seus amigos poderão lhe dar momentos de grandes alegrias. Por isso, não recuse os convites que receber. Sua cor é verde e o 5 é o seu número de sorte. Sagitário. Emílio Santiago é também do seu signo de Sagitário. Hoje você poderá conhecer pessoas influentes que têm condições de lhe dar uma grande ajuda profissional. Aproveite e lute pelos seus objetivos. Mas os astros lhe dão um conselho. Não deixe isso atrapalhar sua vida sentimental. Sua cara metade está cheia de amor para lhe dar. Sua cor é marrom e o 25 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Rita Lee é também do seu signo de Capricórnio. Não se preocupe, mas este deverá ser um dia de dificuldades financeiras. Para o seu bem, controle os seus gastos e, se for possível, faça trabalhos extras para ajudar no orçamento. Não desconte na pessoa amada seu nervosismo pela falta de dinheiro. Isso poderá afetar bastante o seu relacionamento. Sua cor é amarela e o 11 é o seu número de sorte. Aquário. Leonardo Senna é também do seu signo de aquário. Aquariana, aquariana, o momento é bom para fortalecer antigos laços de amizade e retomar o contato com as pessoas a quem você ama. Uma boa maneira de fazer isso é organizar uma festa e convidar todos os amigos. Mas não se esqueça de convidar a sua cara metade. Sua cor é lilás e o 30 é o seu número de sorte. Peixes. Alexandre Borges é também do seu signo de peixes. Hoje sua popularidade está em alta. Por essa razão, aguarde convites para festas, passeios e até mesmo para um novo cargo na empresa. Se você trabalha com comunicação ou artes, terá muito sucesso. Os astros lhe prometem alegrias no relacionamento afetivo. Sua cor é azul e o 45 é o seu número de sorte. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de tech house, hardstyle, house, deep house e minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O ácido úrico. O ácido úrico é um produto formado no nosso corpo a partir da degradação das proteínas existentes em certos alimentos, como carnes, peixes, especialmente marisco, mas também a partir das proteínas do nosso organismo. Esta substância circula no nosso sangue, mas também se encontra no líquido das articulações, podendo formar depósitos que levam ao aparecimento de uma doença chamada gota. O ácido úrico é eliminado pelo rim e, quando presente em elevada quantidade na urina, pode causar pedra nos rins. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o sucesso e o recordar, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. quando o ouvinte entra em canal1.radioantenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é isso, ainda sou muito verde, não faz as coisas. Eles fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplugged. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. O Sorriso Maroto liberou nesta semana o primeiro episódio da websérie que contará os bastidores de seus dois últimos trabalhos, o EP Riscos e Certezas e o DVD Sorriso Eu Gosto. O primeiro chegou ao mercado no segundo semestre de 2013 e o segundo foi gravado em agosto desse ano no Maracanãzinho. Os primeiros registros são da turnê que os pagodeiros fizeram pela Europa em junho do ano passado. Ainda faltam 3 meses para o próximo verão, mas alguns artistas já estão trabalhando para lançar o próximo hit que deve embalar a estação mais quente do ano. Alex Ferrari é um dos cantores que não perderam tempo e lançou em seu canal oficial do YouTube sua nova música Zap Zap, que conta com a participação de Mr. Gazilla, e parece que o hit vai pegar mesmo. Em apenas 1 mês, o videoclipe oficial da faixa já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações na plataforma digital. No mundo da fama, a TV Globo está investindo cada vez mais na capacitação de seus profissionais, tanto que a emissora decidiu criar um grupo para se dedicar à pesquisa de história. Historiador por formação, Werner Schurmann faz parte da equipe, que inclui ainda Maria Adelaide Amaral, Letícia May e Denise Saraceni. O objetivo, segundo a coluna Controle Remoto do jornal O Globo, é colaborar com a produção de dramaturgia. No mundo da fama, da fama. O

Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo. Está na altura de mais uma leitura em dia. Hoje, com o pensamento nos mais novos, trazemos mais uma aventura da Bruxa Mimi. Esta tem por título Que Grande Abóbora Mimi, da autoria de Valerie Thomas e Corky Paul. A edição é da Gradiva. Pois assim, nesta época, quase a meio da semana, nada melhor do para os nossos jovens leitores e provavelmente para os educadores, deixar aqui a recomendação de uma leitura, e nada melhor do que as aventuras e os desvarios, disparates às vezes, dessa figura incontornável que é a Bruxa Mimi e do seu companheiro, o gato Rogério. Valerie Thomas e Corky Paul têm já no mercado português uma série de aventuras que, quer se queira, quer não, achando por vezes espaventosa a componente iconográfica, é por aí exatamente que Corky Paul, neste caso o homem dos desenhos, consegue que todas as crianças vejam na Bruxa Mimi uma parceira e uma companheira das suas aventuras e desvarios, quanto mais não sejam resultado de um imaginário que, por vezes, esta sociedade muito normativa e muito fechada e muito moralista impede os jovens educandos e as jovens crianças de ter. Nesta história, o que é que se passa? A Mimi adorava todo o tipo de legumes, vegetais, que é aquilo que normalmente até as crianças, por acaso, até nem gostam muito, percebe-se um bocado a ideia de Valerie Thomas, a partir de uma aventura extraordinária, que os jovens que sentem, as crianças que sentem empatia pela Bruxa Mimi, também acabem por gostar daquilo que é quase a alimentação do quotidiano. A Mimi gostava de couve-flor, gostava de repolho, nabos, ervilhas, cenouras, que é aquilo que as crianças abominam. Mas o que a Mimi, de facto, adorava imenso era a abóbora. A abóbora, fosse ela na sopa, fosse ela na tarte, até o Rogério acabava por adorar as tartes de abóbora, mas para o Rogério havia aqui, e há uma exceção, que é, tinha que ser com natas. Portanto, o Rogério, um indivíduo, um gato muito sofisticado, tal qual a sua dona e educadora, a Bruxa Mimi, abóbora assim, mas com natas, o que era um grande problema. A Mimi, sempre com vontade de satisfazer o pobre do Rogério, também ia todas as semanas às compras. Só que a Mimi já andava farta disto, porque por vezes a vassoura não funcionava. Ou vinham demasiado carregados e passavam a distribuir quanto vegetal, quanta compra era feita no supermercado pelo caminho, e chegavam a casa, claro, com metade das compras pura e simplesmente desaparecidas no caminho. A Mimi, claro, cheia de ideias, o que é que ela resolve fazer? Aproveitar o espaço da horta junto à casa, ao palacete onde vivia. E para isto não lhe dar muito trabalho, claro, pega na sua varinha mágica e cá vai, abracadabra. Ervilhas mais pareciam silvados, o tomate mais parecia a abóbora e o repolho, e a abóbora, claro, cresceu. Um belo dia desprende-se dos ramos e daquilo que sustenta a abóbora, cai em cima da casa, apanha um valente susto e a Mimi não sabe o que fazer. era uma abóbora gigantesca e, como é fácil de perceber, a Mimi, inteligente como é, vai tentar tirar partido e proveito desta abóbora. Mais parecia uma abóbora do entroncamento que lhe entra pela casa adentro. Bom, distribui a abóbora por tudo quanto é vizinho, gratuitamente, e transforma a abóbora num helicóptero. Ideia genial, como é fácil de perceber, e os jovens meninos que encontrem e queiram ler esta história assombrosa irão perceber que realmente Valerie Thomas e Corky Paul constroem aqui mais um álbum de umas aventuras, e é muito fácil de perceber o porquê da paixão que os jovens leitores e as crianças e até muitos adultos têm, nomeadamente os adultos, pela exuberância da componente pictórica que Corky Paul consegue construir numa história que, aparentemente simples, imaginativa o suficiente e quanto baste, conseguem levar, aliás, este abracadabra é exatamente o exercício e a sensação que qualquer jovem leitor tem ao abrir um álbum, todas as novidades literárias que a Bruxa Mimi e a editorial Gradiva se encarrega de colocar no mercado, é a sensação da viagem para o sonho, para o imaginário, para o fantástico, que é a característica fundamental destes trabalhos literários. É uma grande aventura e um grande banquete que nos reserva este Que Grande Abóbora Mimi, nossa proposta na leitura em dia desta quinta-feira. Da autoria de Valerie Thomas e Corky Paul, a edição é da Gradiva. Estes são números de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com Nuno Miguel, no Canal 1. Send a maniac to catch one. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no Canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar, aos sábados, às 21h, no Canal 1. Bom, vim de casa pegando fogo. Vendedor bom tem que dar nó em pingo d'água. Olha, Este tipo de papo furado sempre me irritou muito. Mas aí, um vendedor veio me contar que vendeu móveis para um cego mostrando um catálogo com fotos. Hã? Foi exatamente isso que saiu da minha boca quando ele começou a contar a história. Eu não estava acreditando muito. Foi então que este vendedor contou para mim que puxou a cadeira para o cliente se sentar, colocou o catálogo na frente dele, perguntou se poderia segurar a mão do cliente para, assim, guiar seu dedo. E então, através dos dedos, aquele deficiente visual teria uma noção de como era o formato da mesa e das poltronas. À medida que ele ia guiando o dedo do cliente, descrevia o tipo de material, falou sobre a textura e, por fim, o cliente comprou o jogo de sala completo. Sempre acreditei que vender é ajudar as pessoas. E quando a gente está de verdade com vontade de ajudar, a criatividade aparece. E este vendedor, que também se chama Leandro, me mostrou que é possível ajudar um cego mesmo utilizando fotografias. Quer ouvir mais histórias como esta? Entre agora em radiovendas.com.br. Rádio Vendas. Às sextas, às 5 da manhã, há Erotic Design. Um espaço dedicado à música erótica e de dança. Erotic Design. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e de coisas. São estes os componentes de Café Brasil, o espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas! Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia e teologia da libertação. Há uma conexão muito estreita entre o fenômeno das comunidades eclesiais de base e o da teologia da libertação. No contexto latino-americano, um não pode ser pensado sem o outro. As comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação são dois momentos de um mesmo processo de mobilização do povo e de um processo que parte do povo. As comunidades eclesiais representam a prática da teologia popular e a teologia da libertação, a teoria desta prática. Para maior clareza, abordaremos separadamente cada um destes polos e depois procuraremos articulá-los e mostrar sua implicação mútua. Comunidades eclesiais de base. Povo pobre e crente que se organiza partindo da fé. A vasta rede de comunidades de base não deve ser entendida isoladamente como um mero fenômeno intraeclesial. Na verdade, ela representa a expressão religiosa da mobilização popular que, em toda a América Latina e em frentes distintas, ganhou corpo nos anos 60 do século XX. A inserção, cada vez mais profunda, do continente no sistema capitalista transnacional trouxe contradições sociais que foram imediatamente sentidas e elaboradas pelas camadas populares marginalizadas em face dos benefícios do desenvolvimento. Com o advento dos regimes militares de segurança nacional e a consequente repressão dos canais populares, partidos, sindicatos, associações operárias, camponesas, etc., as comunidades eclesiais assumiram, para além do seu significado primeiro, o significado religioso, uma importância social considerável. Dentro desta mobilização mais geral, o aparecimento das comunidades eclesiais de base deve-se à convergência de outros três movimentos de igreja. O movimento dos catequistas populares de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que nos anos 60 se organizou para suprir a carência de sacerdotes na diocese. O movimento de educação de base, o MEB, de Natal, no Rio Grande do Norte, que com suas escolas radiofônicas uniam a evangelização e promoção humana nos meios pobres e oprimidos. Os planos de pastoral de conjunto da Conferência Nacional dos Bispos, que tensionava, já antes do Concílio Vaticano II, dinamizar todas as forças vivas da Igreja, especialmente as paróquias e o laicato. Sem a articulação destes movimentos, interno e externo, dificilmente se pode compreender o aparecimento das comunidades e de suas práticas alternativas. O eclesial e o social estão associados, desde o princípio, na configuração das comunidades eclesiais de base. Fique com essa reflexão, fique com a luz e a força divina, que continue nos mobilizando, nos abençoando e nos animando na caminhada do dia a dia. E um abraço fraterno de Frei Gilvander. E até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira.